a vontade de começar a fazer barulho e depois vim ali àquela porta. Já vi. Vi depois já muito fumo e depois abri a porta do sótão, aquilo já estava, já vinha ali a... Ai, começou no sótão, começou. Terá começado a partir da chaminé, isso? Talvez. Não dava para ver porque aquilo já andava alguns 3 metros para cá. Já estava em cima das escadas, os fios depois já tudo a arder. E depois os fios da eletricidade é que trouxeram mais rápido aqui para a parte de cá. Mas logo deu, assim que deu conta, portanto saiu logo de casa, posto em segurança, não é? Sim, chamei logo o 112, só passado algumas 2 horas é que eles deram ali, é que deram conta da chamada de lá. Que o bombeiro me disse quando me levou ao hospital. Já há algumas 2 horas ou mais. Então, mas os bombeiros vieram antes? Os bombeiros vieram aí passado 1/4 hora, não menos de 1/4 hora. Se não fossem a chamarem os bombeiros, então é que se eu estivesse à espera do outro, então tinha ardido tudo.